973 ao 35, direito, táxi via Alfa, reporte em sua Juliette. Repórter, pode dizer, 5953. 3171, motorizado, chantar. Agora, quando for para o táxi, 3171. Torre Salvador, bom dia, gol no 865, já passou o externo, baixado e travado. Continue agora, pista livre no 865. Gol no 865. Variável com 3 nós. Livre pouso 1-0, gol 865. Estabilizou, TAM 35 no 7. 35 no 7, complete a aproximação LS, chame a torre em Salvador em 118, decimal 95. Passamos a torre em 118.95, TAM 35 no 7. 1865, Oscar 18, direita, táxi via Alfa, reporte em sua Juliette. Vive táxi na Alfa, agora antes da Juliette, boa noite. Torre Salvador, bom dia, TAM 35 no 7, estabilizado na final. 35 no 7, fuso autorizado, variável com 3 nós, pistão 0. Ok, fuso autorizado, confirma a velocidade, tudo bem? Variável com 3 nós. Ok, obrigado, TAM 35 no 7. Aguardar a entrada agora do 76, do 7 do Boeing da Rio até o Pátio 3, após prossegue via Pátio de Alfa da Ponte Espera, reporte pronto, o 3171. Afirmativo, já avisou o tráfego da Rio ingressando no Pátio, depois Pátio vem de Alfa, Ponte Espera da 1-0, lá se parar quando pronto, já 3171. Rio, posição meia dúzia, parte 3. 40-40, só instância cópia, no L14. Voo no 865, ingresso Alfa, Juliette, portão 08. Deu ingresso, Juliette, portão 8, voo no 865. O 4. estabilizado no localizador. 3-9, subestimou o zero. Ok, esse aí tá baixado e travado, 3-3-7, pouso autorizado. 40-40 da Azul, tá pronto, copia. Salvador, Confins 340, Zulu 16. Decola pistão 0, curva direita, da Eoleda Bridge. Controle 1935-5001, 5001-4040. Correto, show me pronto. Portão 3, aguarde a passagem da aeronave da TAM, sua retaguarda, posto autorizado, chantar. Alinhar e manter, 3171. Autorizado, alinhar e manter, 3171. Cinco no sete, aos 43, direita, táxi via Alfa, reposta a Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, da 3597. Do 3171 no livre decolagem, variável com 39, pichão no zero. Sua direita, ponte espera, reporte pronto, ali. E 5-7, ingresso a Juliette, portão 03. Ingresso a Juliette, portão 03, da 3-5-7. 3171, decola aos 45, 1935, boa viagem. 1935, agradece, um bom dia, bom trabalho, até a próxima. Todos. Salvador, muito bom dia, tá? 3171-1300, na Dael Leda, contigo. 3171, no contato, radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360, posso cruzar 2000, voo direto Leda. 360, após 2000, Leda, tá? 3171. Zero, bom dia, identificação, Deus se mantém a 050, chegada a mais. Azul, inicialmente mantemos o monte de espera. Complete a aproximação LS, chame a torre em 18 decimal 9. Salve Salvador, muito bom dia, aqui é o canal Mike aqui do Xbox, pedindo autorização de reporte do Pátio 3 para a posição 7 do Pátio ONU. Está autorizado nisso do reporte, reporte na saída do Pátio 3. Cliente, reportará na saída do Pátio 3, aqui do Xbox. Pouso 1-0, variável com 3 nós, o ajuste 1-0 no 4. Livre pouso 1-0, voo 1-0-1-3, baixado travado, 614. Charlie Alpha Tango. Alpha Tango 1895, por gentileza. Ideal de saída. Agora 40, alinhar e manter. 251, 1-3325. 1-3325 é a secundária, a primária? Confirmando, a secundária é 1-3395, a primária é 1-2-5-1. Tem aqui 1-3395, 1-2-5-1, muito obrigado, senhor, bom trabalho. Tchau, Alessandro, tá pronto para o pacote? Salvador, Cipó, Sierra Nova, Indieroska, vai a 1.500 pés, vai decolar da 197, com proa norte, chama Salvador em 1935 e aciona 5003, o Tchalha Fatango. Estacionamento, chame para a decolagem, o Tchalha Fatango. 40-40, delivery de decolagem, variável com 3 nós, puxa um zero. Será 9970, livre LS, desça para 12.000 pés, altímetro em Salvador 1.0.4, chama estabilizado no curso do localizador. No 40-40, decola 5-3, controle 1.935, boa viagem. 0-3-5-4-0. Azul 4040, bom dia, tá cruzando 1.500, saída da Elna, se escuta. Azul 4040, contato radar na decolagem, submantenha 340, após 2.000, vou direto Leda. 340, posso cruzar 2.000, vou direto Leda, 40. 3, bom dia. Certificação desse mantém 040, chegada BOMF. Para o 040 na chegada BOMF, 3153. Eficiente, agora recebi a mensagem por completo. Localizador Campa Vista, Sideral 9970. Sideral 9970, complete aproximação ILS, chame a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia. Azul 4040, cruzou 130, chame em Recife agora nas frequências 125, 1 alterna 133, decimal 95. Recife 251, 133, 95, 40, muito obrigado. Geral 9970, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Tá embaixo travado, livre pouso na 10, Sideral 9970. Israel. Geral ao 02, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. A reportagem da Juliette, geral. Gente, vamos lá no pé. Autorizado, descida até o nível de voo 050. Foi de TAP, 6570. qual é o nome da aeronave da reboque? Qual é o nome? Confirme o indicativo da aeronave da reboque, por gentileza. É o Dan Mike X-Ray Fox. Gente. Federal 9970 vai ingressar Juliette para o Pátio 3, posição 07. Juliette, Pátio 3, posição 7. Solo Salvador, Cordial, bom dia. Oceania 62, 11. Tio, mantém a gente na 1014, ajuste. Brite aguardando. Daiel Leda, Brite aguardando autorização 6211. Variável 3-9. 3-8-9-0, bom dia, número 2 para a cópia. Prepare a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Alfa 3, vento calmo, sininho de decolagem. Valeu, galera, bom dia, tá trabalhando igual a mim, todo dia, né, velho? Ah, tá. Valeu, galera, abraço. Tango fora. Mente, Tango, segue com o Pronoc, mente. Afirmo. Vira aqui no controle 1935, abração. 1935, grato, Vitão, até uma graça. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, te olhar faltando. Bom dia, Tchali Alfa Tango, condições visuais vindo para 1510, Tchali Alfa Tango. Condições visuais, 1510, Tango. Na 621, copia? Pronto, prossegue, 621. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 110 com curva direita, no terceiro da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesulo 110 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35, acena 5021 no transponto. Autorizado o Galeão nível de voo 360, decola da 1-0 com curva direita, na saída da El, Linda, Brice, após intercepta o eixo da Pesulu 1-0, controle 119-35-5021, é o transponder, o Xané 6219. Xané 6219, correto, portão 5, chama para um pushback, seu nome. Vai reportar 6219. Portão 3890, copia? Autorizado para Recife, nível 330, decola da 1-0 com curva esquerda, no terceiro saída PUCA, transição Caju. Controle em 119-35, acena 5015 no transponder. Uhum. 3890, portão 2, chama para um pushback, seu nome. Azul 4201, bom dia, informação Delta, Campinas, autorizado nível 300. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-19-35, aciona 50-16 nos dois pontos. Aceita cargo 6570, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 4, número 2 na aproximação, reporte localizador. 3000 pés com 10-14, camarada localizador, abre 6570. Do 4201 correto, confirmando o portão 01. Gente, 09, chama pronto para o inspecionamento do 4201. Toma atenção, Mike, pronto, informar um tempo, rebote. Obrigado e bom dia. Bom dia. Estabilizando no INS 3153. Autorizado, final do procedimento ILS X-Switch, minha torre 18-95-3153. Rápido, cargo 6570, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte localizador, o 6570. Para 2000, estará no walk da 10, alfa 6570. Olha a Fatango, Salvador. Destino Cipó. A estimada de pouso na localidade. Criança Frisona 53, pouso autorizado, pista 10, central. Pouso livre, vento calmo, 3153. Na escuta de Salvador. Autorizado, reporta táxi. Diego no 759, aciona identificação, desça para 4000 pés, chegada Bonf. O ajuste de altímetro no 0 no 4. A gente mantém estar bom que aguarde voar o Serra Vito 368. Ok, 0 Aracaju. Trip 5514, confirma o horário do seu plano? Para o 48 da empresa. A carga 6570, reduz agora a aproximação, torre agora é 1895, bom posto. Torre Salvador, bom dia, Alfa 6570, final da LF, 2 milhas para cima. Obrigado, Alfa 6570, pode ser travou? Ainda não. Calma, reposta para cima, por favor. Ativo 20 milhas norte de Salvador, não tem um tráfego a reportar no setor, frequência livre para autocorrelação, já lhe apontamos. Ok, senhor. Na frequência 12.085, alternando 3.365, já lhe apontamos. Rádio travado, mestre, 133.65. Salvador, Alfa 6570, passou cima, baixada travada. 7 Alfa, autorizado, pista 10. Esposa 9, Alfa 6570. Salvador, bom dia, Gondo 963. Delta 360, Galeão, gate 4. Golo 963, Delta confere, aguarde para a cópia. Vai dando cópia. Fala Tango Lima, Índia, Kilo, confirma o horário do seu plano? Azul 4201, coordene com a equipe de sol, chamando para o táxi. Estamos confirmando a macro da aeronave, Papatango, Lima, Vitor Kilo. Sente o número 2 para a cópia, Lima, Vitor Kilo. C3153 mantém a posição, está condicionada após liberação da aeronave da TAM do setor, está autorizado o ingresso para o portão 02. Consegue após o colégio, pode conseguir no levantamento 3153? Afirmativo, C3153. Está pronto para o táxi com 121 a bordo, 4 horas de autonomia, altera natal. Tá 3890, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia, no ponto de espera chamitou em 1198 decimal 95, QNH 10014. E 14, ponto de espera pela Índia, 18954, está 3890, bom dia para todos. Oi, Alfa, 6530, livrou. Solo. 1500, velho. Para 2510, o ano 7, pronto. E Alfa, repete antes da Juliette. Vai, Juliette, 6530. O 1093 pronto para a cópia? Confirmando, 1963. Afirmativo, o 1963 está pronto para a cópia? Pronto, cópia, o 1963. O 1963, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda após posição bridge, onde intercepta o Zulu 10, SMAP direto lustro e segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5025, frequência do controle 119.35. Para Galeão, conforme a rota do plano, decola da 10, curva direita, saiu da El, Leda, Bridge, aciona, depois intercepta o Zulu 10, SMAP, posição lúpida, aciona 5025, controle 11935, Gol 1963. Gol 1963, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Acionar quando pronto, pushback acionamento, Gol 1963. Para o táxi azul 4201, 0432, 117 a bordo, alterna Ribeirão Preto. Azul 4201, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, no ponto de espera Chamitui em 118.95, QNH 1004. Ok, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10. Bom dia, 3890, autorizado da linha de decolar, pista 10, vento sol, muito bom dia, foi você que estava aqui ontem, não foi? É eu mesmo. Maravilha, um abraço. Um abraço, tá, tudo de bom, tudo aqui também, tá toda a terrinha, tá linda, cola da nossa, tá 3890. Lima Vitor Kilo, ciência, tá pronto para a cópia? Lima Vitor Kilo, autorizado Barreiras, nível 260, decola da pista 17, saída Momo, direto, rota conforme o plano de voo, aciona 5023, frequência do controle 119.35. Lima Vitor Kilo, somente confirmando, segue o perfil da saída Momo e após direto Barreiras. Lima Vitor Kilo, cotejamento correto, tem informação do POB? Salvador, bom dia, Rio 5973, cliente informação Delta, para autorização 330 Recife, foi feito o CHG para os 4010. Bom dia, Rio. Já temos o seu plano aqui, porém, chame 121, décima lado para a cópia, informação Delta. Ok. O Juné 6211, mantém a posição? Mantém 6211. Salvador, Gol 1963, pushback, acionamento. Gol 963, mantém a posição? Sim. Juliette, um AELAP 6570. AELAP 6570, autorizado ingresso do Juliette para o portão 10. Atente, a viatura Fome. 30, prefeito CHG para os 40 desta. Mas Juliette, AELAP 6570. AELAP 6570, autorizado ingresso do Juliette para o portão, para o Pátio 3. Vai, vai, vai. Vamos ver, preparamos. autorizado pushback acionamento de motor para táxi. Uno 963, autorizado pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Autorizado pushback acionamento, coitada para o táxi, Uno 963. O Xené 6211, após passagem da aeronave da Axis, sua retaguarda, está autorizado pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Gente, após o tanto, está autorizado o Xené 6219. Pro 201, autorizado de decolar, pista 10, retorno. Gol 1093, informação Delta, aguarde para cópia. Dia 3890, contato radar, sobre mantém a nível de voo 330, no perfil da Serapuca. Encerrar o perfil 3890. 759, Serra Visto 372. Achado para lá, deixa. 759, continue a aproximação e aguarde o seu calibre. Bravo que Whisky, autorizado voo local Salvador, Salvador, TGL Vera Cruz. Decolar da pista 17, primeira curva direita, corredor axé, 1.000 pés, aciona 0116, frequência do controle 119.35. Bravo que o escotejamento correto, tem informação do PLB? Estamos no zero livre, todo autorizado. Vento. 95, quem é legal no 0 no 4. Informar o vento, por gentileza, 059. Repito, sim, vento calmo. Nada. Gol 1865, Delta confere, o número 3 para a cópia. Taxi Gol 963, 165, 325, Campinas. Gol 963, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Taxi Índia. No ponto de espera, chame tu em 118.95, QNH 1.0.4. Via Índia, ponto de espera 5295, 1.0.4, boa. Rio 5973, está pronto para a cópia? Afirmativo, chega. Rio 5973, autorizado Recife, nível 330, decola da pista 10 com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Papiro Whisky 58, aciona 5043, frequência do controle 119.35. 10 conforme, 330 Recife, decola pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Caju, Papiro Whisky 58. Transpone 5043, 5935, pronto para o pushback, Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto, autorizado pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Autorizado, reportar para o táxi, Rio 5973. Ok, sube e mantenha o nível 330, contato radar na decolagem, corrija 300. Contato radar na decolagem, mantenha a seta da EOS, o 4301. 4301, 3 é o pronto para a cópia, só um instante. Táxi, Ocha 629, temos 107 a bordo, 3 horas e 40, alternando Guarulhos. Nada alinhar e decolar o 9. Bravo que está autorizado, táxi no ponto de espera, pronto. 95, pode esperar. Gol no 759, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado Alfa, chamante da Juliette, no nosso 759. Gol no 093, copia? Gol no 093, autorizado com fins, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El Leda Bridge. Hoje intercepta Upper Zulu 16, segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5027, frequência do controle 199.35. Gol no 093, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Vai iniciar, gol no 9 metros. Gol no 759, está autorizado ingresso na Juliette para o portão 09, atento à viatura, follow-me através do portão 08. Está autorizado na Juliette para o 09, atento ao follow-me do gol no 759. 093, mantém a posição após passagem da aeronave da Gol, a sua retaguarda está autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Negativo, alterne 133, decimal pia 5. 28533, obrigado senhor, bom serviço para vocês aí. Obrigado, bom dia. Gol no 865, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita. Saída Arbor, transição Elefa, Upper Zulu 17 e segue a rota conforme o plano de voo. Aciona 5038, frequência do controle 119.35. O no 865, cotejamento correto, está condicionado após passagem da aeronave da companhia, sua retaguarda, coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 360, mantendo a saída da EL. 360 na EL, gol no 963. Ah, pistão no 7, sempre calmo. Em curso Delta, número 2 para a cópia. Muito calmo. Decolagem, hoje a 629. 190, copia? A gente aguarda 130, um, um, a gente já tem algum tempo aqui, por gentileza. Afirmativo. Mantenha a posição número 2, confirma. No quadro, copia? Pronto, para copia. 55 no quadro, autorizado Aracaju, nível 130, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, segue o perfil da saída Conde, Golf 677, aciona 0260, frequência do controle 199.35. Autorizado, divisão 130, Salvador Aracaju, via Golf 677, decolagem esquerda Conde, controle 10935, transponder 02. 355 no 4, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. 3 horas e 15 minutos, autonomia, alternativa, Aracaju. Rio 5973, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame tu em 118, decimal 95, QNH 1014. Pátio Índia, 118, 118, 1014. Mal 95, azul 4201. Da 3597, copia? Da 3597, pronto pra copiar.